BG Produções, produzindo qualidade. Banda W7, emoção, do início ao fim. Faz tempo que eu não vejo alguém tão linda assim. O seu jeitinho mexeu com meu coração. Eu só penso em você, você não sai de mim. Olha novinha, você tem o dom de me fazer tirar os pés do chão. Cê me faz flutuar, me faz viajar. Seu cheiro me leva à alucinação. Um turbilhão de sensações que eu não consigo explicar. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. Até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. E até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. Então vamos juntar, pega suas coisas e traz aqui com a minha. Então vamos juntar, pegue suas coisas e traz aqui com a minha. Banda W7, emoção, do início ao fim. Faz tempo que eu não vejo alguém tão linda assim. O seu jeitinho mexeu com meu coração. Eu só penso em você, você não sai de mim. Olha novinha, você tem o dom de me fazer tirar os pés do chão. Cê me faz flutuar, me faz viajar. Seu cheiro me leva à alucinação. Um turbilhão de sensações que eu não consigo explicar. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. Até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. O seu beijo é minha meta, meu estilo de vida. E até vejo daqui a 50 anos ter você e a família reunida. Então vamos juntar, pega suas coisas e traz aqui com a minha. Então vamos juntar.